Agora eu queria apresentar uma música de autoria. Vou começar a cantar agora. Por favor, não façam barulho no ambiente. Por favor, não façam barulho no ambiente. Por favor, não façam barulho no ambiente. Muito obrigado. Maestro. Venho de toca lá de fora, papo terror nos falante. Meia hora, passa bola pra quem tá um passo adiante. Imune de impedimento, camisa 9, atacante. Confundiu rap com rap, usuário com traficante. Meliante sai, moleque é zica, carai. Peita polo na sua cara, minha sola da lacai. Salve pra quem tá chegando, tchau e benção pra quem vai. Vela no vale, pista dos vistos, moleque de skate não cai. Tubão que lembra os rola, nos bravão que as mina cola. Bate no peito, degola, arrastado pela gola. Vi dias de sorrir, vive dias de chorar. Então chora que amanhã o dia volta a raiar. Sem estresse, hack, antes que a fonte seque. Domínio nos flow, é só mais uma das track. É Big Bang Black, Mike no Wonky Black. Orgulho desses moleque que leva no peito CEP. Sou mais um canela russa, no fone cacica sussa. Letra vezes subir de igual um pancadão na fuça. MJ7, no estágio 17, nos falante do golzão. Os homem quadra sensa aqui. Sem massagem na mensagem, de quem vive de imagem, inimigo número um de quem te faz a lavagem, visto como marginal. Pra mim isso já é de lei, pra ele sou o que sou, porque eu sei o que sei. Defeito de fabricação, transgressor desde a origem. Só não sirvo pra vocês, porque suas leis não me corrigem. Seu papo é furado, mas já que vocês insistem, me mostre um político honesto, que eu mostro uma puta virgem. Insurgente, Mike na mão, várias rimas no pente. Se não tem pra trocar, não queira bater de frente. Não vim pra ser bonzinho, nem buscar aceitação. Sou como sou, se não gostou é só mudar de estação. Prata, Hornet, Golfão, o que fizeram com os irmãos? Se matassem a noção de que tudo isso é ilusão. Crime é arapuca armada, diz o maestro do canão. Isso é uma forma cantada de te estender a mão. Vários mana amargando fel, rap segue rasgando véu. Realidade cruel, beat, caneta e papel. Promotor assina, mais um de nós que vira réu. O jogo é sujo e desleal, não vale a pena esse troféu. Hermano, o Lascadier está sangrenta. Eles privam de o respeito, se ausenta, louco. Vai trabalhar, vai garantir os pães. Vai longe da mira dos três rocães. A mínima noção dessa tal ação. Uma da mil maneira de se encontrar a repressão, essa negatividade. Vamos estancar, vou para o litoral. Trombada ao sim, DTPK, crio, lembra tio. Daquele peão do bom, com ele, do Bayer, blá blá, positivo, é o Tim Som. Na caixa, sobre grave, encaixa, cara, nunca dá pala, para, que a baguezala gambé ali. Ali se abala e vem. Não vê que o trampo é honesto, aura ruins é não. Vê que os dias refletem com peso nos pés, manés. Aquele espero que você gostiu, que merda, deixa o chá, responsar, está no caminhar. Caminho estreito de Oclã, minha banca vaga de manhã. Tipo 4, eu bebaço, uso balde como tantã. Samba de bezerra, tio, dei um jeito, vambora. Matagal no meu quintal, aperto mais na senda agora. Solta a pelota, tio, deixa o menino brincar. Bola rola, o jogo segue enquanto o juiz não acabar. No time eu sou titular, professor vai chamar. Enquanto o DJ não chapar o coco, deixa o show continuar.